Bom, eu sou Rezene Cantoni, quero agradecer a vocês estarem aqui, ao Museu e ao Itaú, o convite, que me emociona por duas razões. Uma delas é poder compartilhar com vocês esse plano de ser artista, artista numa área que não tem mercado, vocês viram. É uma sorte quando a gente tem uma obra adquirida por um museu e que ela fica em circulação. E outra sorte é essa ideia de poder comunicar alguma coisa que nasce lá no fundo da cabeça da gente, que de repente isso torna corpo e se transforma num objeto que está por aí andando sozinho. A gente estava aqui na sala e eu estava ouvindo o Alpiera, de repente ele fala, né? Ele fica aí, ele fica comunicando. Então, assim, eu vou falar para vocês, quando a equipe me convidou e a gente meio combinou essa fala, eu fiquei pensando sobre o que eu vou falar, né? E uma das coisas que eu gostaria de falar é sobre o processo de ser artista, o que, que a gente pensa, quais são as perguntas que eu tenho feito todos esses anos, né? São perguntas que eu desenvolvi várias estratégias para responder. Uma estratégia é a questão de ser uma estudiosa, né? Estudei a vida inteira, fiz 2 mestrados, 1 doutorado, 1 pós-doc, etc. E fiz muitas parcerias e muitas trocas. O que eu vou mostrar para vocês é um pouco, então, essa aventura de realizar esses projetos, de colocá-los em situação. Como a gente não tem mercado, a gente vai parar em lugares estranhos. E um desses lugares é a rua, sobretudo trabalhos que tratam da questão da interação. Então, esse é um trabalho realizado em 2007 e realizado dentro do contexto que era a Pinacoteca do Estado de São Paulo. Mas, de repente, o Faio faz um convite para esse projeto e ele vai parar no Vão Livre do MASP. Então, o Vão Livre do MASP, como vocês podem imaginar, é um lugar que passam, sei lá, 600 mil pessoas por dia. E como é que um projeto que tem como proposta comunicar, convidar a interação, fica nesse espaço? Não só isso, tem uma logística absurda. Por exemplo, o Vão Livre do MASP não pertence ao MASP, ele pertence à prefeitura e ele tem um programa, uma agenda. Essa agenda inclui, por exemplo, uma feira, a feirinha do MASP, uma feira de antiguidades. Então, o FAIO inaugura na segunda-feira, a gente tinha que entrar na segunda-feira e montar o projeto e botar de pé para a segunda-feira inaugurar no final da tarde. Ele pesa 2.500 quilos, a logística é na Avenida Paulista, não entra caminhão, então como que a gente chega? Só entra até 6 da manhã, a feirinha não nos permitia a prefeitura chegar antes das 6 da manhã, então assim, isto é um programa de estratégias e é uma aventura muito grande. Estou mostrando esse bastidor porque este é o bastidor que o Itaú também enfrenta com a sua coleção. Obviamente, colecionar esse tipo de projeto não é uma tarefa simples. Ele é não só pensar a questão da manutenção, mas a questão do uso. Como que você, de repente, coloca trabalhos que são abertos à comunicação, né? Interação significa isso. A gente não sabe o que vocês vão fazer com a obra. Quando você deixa a obra no meio da avenida, você fala, e agora, o que vai acontecer? Aqui eu lembro quando a gente terminou de montar o projeto, que você deixou ele brilhando, bonitinho, bacana. Eu olhei para trás e falei, Léo, e agora o bebê vai dormir na rua, né? Porque, de fato, tem uma relação que é a relação de isto é a melhor coisa que eu faço. É aquilo que eu me formei e que eu investi a vida inteira para fazer. Como é uma tarefa enorme que você tenta ter dinheiro e conseguir, você trabalha em outras coisas e coloca todo o teu tempo, toda a energia para construir uma ideia. Então, de repente, você deixa essa ideia no meio da rua. Como é que o Itaú deixar uma obra como a Alpiera, como Reflexão, como o trabalho da Regina Silveira dentro do metrô? O que isso significa? Que tipo de pessoas a gente precisa, né? Quem são as pessoas que estão junto? Quem são os parceiros? Qual é o time? Então, essa é a aventura. Por trás disso tem a história de deixar o que é melhor de todos nós, o que é caro, o que custa muito, o que custa muita energia para todos. Então, foi aí que eu aprendi que aquelas primeiras perguntas que eu coloquei sobre a interface cinemática, eu e o Léo nesse caso, né? Depois eu conto como é que é essa aventura de construir esta obra, que é Infinito ao Cubo, como que essa aventura passa deixa de ser uma aventura intelectual, de especulação sobre novos modelos de cinema, dispositivos cinemáticos, para ser dispositivos de comunicação. Então, esses projetos hoje são, antes de qualquer coisa, dispositivos de comunicação. O projeto, eu vou dar uma paradinha aqui só para explicar, porque a gente já mudou de projeto, né? E eu preciso explicar um pouco a história do Infinito ao Cubo. O Infinito ao Cubo é um cubo, uma caixa de espelhos, é um dispositivo óptico, as paredes não se encontram, e porque elas não se encontram, elas deixam uma linha de luz no interior. Ele não está parando. Essa linha de luz desenha um mundo geométrico dentro. E quando você entra, como ele é uma caixa apoiado em molas, você, na verdade, altera uma geometria, que é uma geometria de luz criada dentro da caixa. Esse projeto foi desenvolvido em 2007 para a Pinacoteca do Estado, mas depois desta aventura, as pessoas começaram a nos chamar para fazer projetos que eram projetos táteis, interfaces táteis. A segunda interface tátil, que também é super pop, o Infinito ao Cubo viajou, ele foi exposto no México, ele foi exposto na Espanha, ele foi exposto na Holanda, ele também isto, né? O que é viajar com aquilo? Vocês viram o tamanho da encrenca, a equipe que a gente tinha aqui para montar, a gente nem sempre tem, porque envolve dinheiro, envolve a instituição conseguir pagar o transporte da obra, o tempo desse transporte, todas as variáveis, ele vai de navio, ele vai de avião, como é que é exportar um negócio desses, explicar para a Receita Federal o que significa uma obra dessas, né? O que que é, e preparar uma equipe local para trabalhar nesse negócio. Então, é mais ou menos esse o tipo de desafio que vocês estão vendo aqui instalado, lindo, maravilhoso, mas que, de repente, tem uma equipe aqui atrás segurando essa onda. E que vocês vão ajudar a segurar também quando chegarem as escolas e a meninada querer se atirar em cima do processo. Não, peraí, não é bem assim, etc. Então, a gente assumiu que, na verdade, o desafio da interação maior é nós, artistas, temos uma responsabilidade enorme, que é a do desenho. É pensar como cada um de nós é, o que nós pensamos. Um bom projeto, um projeto super bem realizado, é aquele, como o Cusiol falou, do dente de leão, aonde é tão óbvio o que vai acontecer, o projeto comunica de uma forma tão clara às pessoas qual é a proposta, que você não faz mais nada além de chegar e soprar. Então é isso, né? Como é que você convida as pessoas a soprar com você, né? A balançar o mundo, a alterar as coisas através do sopro. Então, é mais ou menos essa lógica, e isso requer um ótimo desenho. E um ótimo desenho significa pensar o ser humano, como nós somos, como a gente entra numa caixa de espelhos, como a gente sai. Quando ele desenhou o cubo de espelhos, foi muito maluco, porque a gente ficou pensando, e aí, quem tiver grávida, quem tiver problema no coração, e se a pessoa fica tonta, como é que ela entra ou sai dessa caixa, etc. E no final, nada aconteceu, porque a gente vai descobrindo que você no espelho se ancora, etc. Bom, o segundo projeto, depois daquele, é um projeto também ultra pop, por isso que eu estou apresentando aqui, eu estou apresentando todos os projetos em zona de risco total. E zona de é o piso. O piso é uma onda de 20 metros. Quando eu piso numa extremidade, essa onda se desloca e vai até a última, até a outra extremidade, e ao fazer isso ela levanta quem ou que estiver em cima dela. Esse era o ideal do projeto e a gente fez, só que a gente pensou que as pessoas iam ficar de pé e as pessoas não ficaram de pé, elas simplesmente surfaram. E aí aconteceu de tudo, inclusive isso. Eu lembro que aqui é uma abertura do Fire na Fiesp e tinha tanta gente, olha as pessoas como elas estão vestidas, etc., que as minhas amigas falavam assim, gente, tira esse povo aí de cima, o negócio vai quebrar. Na verdade, você viu a quantidade de gente na inauguração? A gente tem que desenhar para enfrentar isso. Esse projeto ficou no conjunto nacional. A gente tem que desenhar para as crianças desfrutarem e para elas não se machucarem. Então, como que você faz isso? E a gente desenha isso como? Com pouquíssima verba e pouquíssimo tempo. Mas com equipes muito boas, né, Vinícius? É esse o truque. Você tem que saber com quem trabalha. Então, o piso é isso. Ele é, na verdade, foi engraçado. O cubo, ele ganhou uma fama, que era Máquinas de Fazer Sorrir. As pessoas começaram a chamar o projeto como de Máquina de Fazer Sorrir, porque todo mundo entrava e saía rindo. Então, eu lembro que durante um tempo na Pinacoteca, eu e o Léo, a gente entrava de graça, porque o povo lembrava da gente, eles tinham se divertido. A gente começou a sentir essa comunicação, uma coisa de amor, é uma coisa afetiva, que ultrapassa qualquer discurso lógico ou que os meus dois mestrados, doutorado e pós-doc podem me dar aqui na frente de vocês. É além disso. E é isso, é aonde qualquer um, todo mundo, é tão óbvio, aqui é o Consulto Nacional, 40 mil pessoas por dia, gente. E além disso, tinha todo o povo que trabalhava no telemarketing, em cima, no prédio, elas desciam e ficavam alucinadas, pulavam. Cada dia as pessoas inventam um tipo de interação com o projeto. É absolutamente intrigante, e mais intrigante ainda é que os projetos viajam. E quando eles viajam, eles vão para outras culturas. E aí são outros corpos, e as pessoas agem de forma diferente. Então, ali era conjunto nacional, espontâneo, no meio da rua. Aqui é uma situação muito mais controlada. Era o The Creators Project, chamou a gente para apresentar esse projeto no prédio da Bienal. É a única maneira que a gente tem de entrar. Arte e tecnologia na Bienal é isso. É por aí, né? Pelos vieses. E aí tem uma coisa engraçada. Nesse dia a gente foi chamado para ir lá dar uma entrevista. Eram 3 dias de espetáculo e este era o último dia. O Emicida ia tocar, bar aberto. Quando a gente viu a fila, eu e a gente falou, cara, vamos embora, não vai rolar. A gente fica preocupado, né? É que nem pai perto da criança. Tem que deixar para o educativo e sair fora mesmo, porque senão a gente fica lá ajeitando a história. Mas aconteceu o seguinte, quando a gente desceu, as pessoas começaram a se aproximar da gente e aí, mano, você que fez, não sei o quê, batia, e assim, outros códigos. E a gente começou a, através da obra, de novo, conversar com pessoas e participar de situações e de times e de linguagens e de corpos que a gente nunca tinha participado. Então, isso vai abrindo para a gente um outro caminho. Aqui já é Berlim, uma interação espontânea, o Ars Electrônica. Ela é uma cantora de ópera. Eles deitaram uns... Imagina, gente, a Alemanha, os caras estão um em cima do outro num espaço público cantando. Então, assim, eu gosto de mostrar esse vídeo porque, de novo, a obra vai migrando e cada lugar que ela passeia, ela ganha uma outra cara. Isso também. Não é só interação com as pessoas, mas o lugar onde as coisas estão. Aqui é uma outra obra, chama Solo. O Solo é uma obra, talvez a nossa obra mais comunitária, porque ela é aberta ao cubo e travam duas pessoas por vez. O piso, a onda passa em dois corpos por vez, mas essa, quando eu piso nessa placa, eu deformo o piso inteiro e a minha posição no espaço altera a posição de todos vocês. É como se eu batesse meu pé aqui e isso gerasse uma onda, e esta onda transforma a posição de cada um de vocês no espaço. E nosso corpo importa, o nosso tamanho importa, e a gente está em processo de comunicação. A obra foi originalmente desenvolvida para a Capela do Morumbi, que é um espaço que quase ninguém vai. De repente, que é fantástico, é maravilhoso, ela integra a arquitetura, etc. Mas é um espaço muito protegido. De repente, quando ela vai para o vão livre do MASP, de novo, a situação é de novo de alto risco. E aqui a gente aprendeu uma coisa. Gente, se for usar porca, por favor, autotravante. Esse esquema aqui, quando a gente desmontou a obra, uma semana depois, ela estava quase desparafusada inteira. Por quê? O dia que a gente deu uma entrevista, a TV Globo estava na obra e falava assim para o povo, pula! Então estava todo mundo pulando na obra. Tem um episódio, antes da gente avançar aqui, vou parar aqui um minuto. Tem um episódio muito incrível também que aconteceu. Quando a obra fica no vão livre do MASP, lógico, o FAIO coloca a segurança. No primeiro dia, na primeira noite, a equipe do FAIO passou na Avenida Paulista 1 hora da manhã e o segurança não tinha ido. E o que que aconteceu? A obra estava lá, todo mundo em cima da obra, se divertindo, e ninguém levou um parafuso para casa. Levaram o pôster de comunicação, não levaram o parafuso. Isso para a gente também é uma outra história inacreditável. Por quê? Porque isso conta que quando a gente desenha para todos, se é de todos, todos nós cuidamos e desfrutamos. Então, estas coisas foram nos ensinando a fazer projetos onde a gente inclui interação e imersão, significa inclusão, inclusão do humano, inclusão das mães, inclusão de todos. São campos de comunicação. A gente tem que desenhar para... Então, isto foi gerando para a gente uma linha de projetos onde interessa muito o ser humano. Interessa muito comunicar e tentar entender como as pessoas são, o que elas fazem. É muito distinto. Então, assim, o cinema expandido é o cinema que inclui quem assiste esse filme. É a tua história que está valendo junto. É isto que é importante. Quem você é. E, no fundo, é engraçado, porque quando a gente faz esses projetos viajarem de um lugar para o outro, a gente também está, de uma certa forma, tentando saber quem são os humanos, né? Porque se a gente consegue comunicar com todos, não é Brasil, não é São Paulo. É além disso. É o humano. Então, isso é muito bacana, dá uma energia inacreditável. A gente não vende os projetos, e isso é gravíssimo, mas, ao mesmo tempo, o investimento é tão de troca. É uma coisa muito engraçada. Bom, o solo, que é essa obra, foi convidado para ser apresentado no Brooklyn pelo The Creators Project, no mesmo ano que ele estava no Vão Livre do MASP. O engraçado aqui é que, assim, 2 dias de exposição, 6 mil pessoas. Então, é isso. Também desenhar para ela sobreviver a isso. Como é que a gente faz essa aventura? Todos os projetos são... a gente estava comentando isso. Também hoje, desenhados, a gente começou... Para aguentar, para saber, para entender isso, a gente começou a perceber que a gente precisava desenhar a obra, desenhar o parafuso da obra, desenhar e estudar materiais, estudar logística, entender de exportação, entender de montagem eficiente, entender... Enfim, você tem que entrar em processos de troca com todas as esferas. Então, os artistas vão trabalhar com tecnologia, com ciência, com psicologia, com comportamento, com iluminação, com diversas linguagens, né? Linguagens verbais, o tato e... Tem sido incrível, assim, daqui esse projeto foi para a última exposição do projeto aconteceu em Copenhague e a toda a ideia é sempre tentar colocar, incluir o sujeito na ação e demonstrar que cada ação nossa importa, ela transforma. O que aconteceu aqui, esse é uma outra versão, esse projeto foi uma tarefa muito difícil, projeto Fachada. Quando a gente recebeu da Fundação Telefônica de Buenos Aires a seguinte missão: faça um projeto para o meio da rua. Era o primeiro projeto desenhado exclusivamente para o meio da rua, os outros projetos foram desenhados dentro de uma situação que era institucional. E aqui, mais do que nunca, a gente tinha que desenhar para durar. Como é que você desenha alguma coisa que fica um ano e outro desafio era que ele ficaria um ano instalado no meio da rua? Então, a gente tem que pensar em manutenção, a gente tem que pensar na interação imediata, a gente tem que pensar na limpeza disso, como é que vai acontecer. Bom, a calçada em frente à Fundação Telefônica é muito estreita, então, imediatamente nós percebemos que não ia dar para colocar nada no chão, na calçada, e a gente ia precisar usar, então, o segundo andar desse prédio. É importante só eu falar para vocês uma coisa sobre o prédio. Esse prédio, a primeira... Como é que a gente chega? Como é que a gente desenha, né? Quando alguém vem com uma tarefa dessas, olha, faça um projeto para para... Como é que a gente desenha isso, né? Como é que você encontra uma solução áudio, tátil, visual para o problema? Nesse caso, a gente investigou o que era esse prédio. Esse prédio foi a primeira telefônica nas Américas. Os argentinos, por incrível que pareça, descobriram o telefone, assim, inventaram um sistema telefônico em paralelo aos ingleses. Mas eles optaram pela telefônica inglesa. Então, é um prédio que tem uma arquitetura importada, né? Ele foi feito em 1900, quando a cidade de Buenos Aires está sendo construída. Ela é construída com os ares, a gente sempre comenta os ares europeus de Buenos Aires. Então, ela é construída com toda essa lógica. E esse edifício foi feito para hospedar a telefônica. Telefone, na época, significava painéis e as pessoas colocavam, conectavam pessoas. A Sofia queria falar com o Marcos, eu era telefonista, então ela ligava para mim e falava, eu quero falar com o Marcos. Eu pegava o negocinho e conectava, certo? Isto, por exemplo, levou o seu Onassis, o grego, sai da Grécia sem dinheiro, vem para Buenos Aires nesse momento de oportunidades e vai trabalhar na telefônica. Então, ele escutava o que a Sofia queria falar com o Marcos e todos os negócios que eles estavam fazendo. E com o Insider Trading Information, ele fez a fortuna dele. Mas, enfim, então, existem histórias nesse prédio que são assim, que são muito interessantes. E o que aconteceu foi que, com o desenvolvimento de um sistema onde eu, telefonista, sou eliminada, porque, obviamente, não interessa que as pessoas escutem certas conversas, então, a gente precisava automatizar esse sistema, nós precisávamos de máquinas que são mais neutras, para fazer fofoca, né? Nos aproveitam de situações. Então, com isto, a gente... o prédio da Telefônica continua o prédio da Telefônica, mas os primeiros andares foram... entraram em desuso e eles tiveram a grande e feliz ideia de transformar isso num centro de arte e tecnologia, porque finalmente esse é o negócio deles, né? Ainda bem. Então, o que aconteceu foi que a gente tinha esses dois andares para trabalhar e ela queria na rua, então nos restou a fachada. Trabalhar na fachada significa trabalhar 3,5 metros de altura e sair, se quiser, instalar o projeto pela janela. Eu morro de medo de altura. Então, eu fiquei pela janela, vocês vão ver nas fotos. Mas deu um trabalho alucinante, até porque olhem todas as peças. Cada uma dessas peças são feitas e, óbvio, aqui tem assim... os rolamentos são alemães, eles são rolamentos utilizados em salas cirúrgicas, autolimpantes e autolubrificantes. Por quê? Se tem um carrinho se mexendo, o que acontece? Um detrito qualquer breca o rolamento, meu, acabou sua cirurgia, né? Então, a gente teve que partir para esse tipo de mecanismos. Eles têm pesos. A gente ia trabalhar inicialmente com molas. As molas não funcionavam. Por quê? Porque ficar muito tempo no tempo, mola tem memória. E ela ia perder essa mecânica da mola, ia perder a precisão que a gente precisava usar na peça. Então, a gente vai usar fio de pesca. Fio de pesca encapado com nylon, que pode resistir ao tempo. E isto vai definindo qual é o desenho da obra. A obra, na verdade, são lâminas, 95 lâminas espelhadas, que quando alguém passa em uma extremidade do prédio, giram e passam a refletir o parque em frente. Então, o prédio se transforma num jardim, que é o jardim em frente, e aí, quando vai até o final, volta para a posição zero, e quando alguém vem desse lado, envia uma comunicação de novo. Era importante, como a gente está trabalhando no segundo andar, não tirar a luz das pessoas da biblioteca. Porque isso estava na frente da biblioteca. Então, era importante trabalhar com alguma coisa que jogasse luz para dentro da biblioteca. Então, essa aleta, esse movimento das aletas também tem essa função. E quem está na biblioteca saca o que está acontecendo na rua. Se elas estiverem se mexendo muito, tem muito movimento. Se elas estiverem se mexendo pouco, o negócio está tranquilo. E com isso, a gente criou uma espécie de sistema de comunicação quase de fumaça, né? Aquele clima. Bom, foi impressionante a montagem, foi bastante difícil, até porque em Buenos Aires resolveu, na época, fazer simplesmente entre 30, 35 graus todos os dias, e a gente tinha que trabalhar no andaime. Só que foi muito interessante. Primeiro porque a gente queria até ter construído trabalho na Argentina. Para, como a Telefônica estava nos contratando, a gente imaginou que a gente iria com eles desenvolver, trocar know-how. Mas o que aconteceu de fato é que é mais ou menos o que acontece. O parque em frente, aquele edifício, passou alguém, ele se transforma e vai transformando a paisagem nessa espécie de jardim, né? Que é o jardim em frente, e aí é o contrário. É óbvio que, de novo, é a experiência no lugar que define o que é o lugar, né? A surpresa foi a parte interna. Quando as aletas se mexem, elas criam uma espécie de paisagem paralela, interna, que era super interessante. Bom, esse projeto teve até um desdobramento maluco, que é... Tá vendo os pezinhos? Era uma espécie... Tá, e aqui, ó, tá vendo? Na verdade, essa visão é a visão retrovisão da janela. Então, é muito interessante essa posição. Esse projeto tinha uma dificuldade de tamanho, porque são 15 metros, etc., que a gente resolveu fazer um demo. Aqui é a biblioteca, ele está se mexendo fora. E aí ele vai refletir, dependendo do ângulo, o céu, o jardim, enfim. Manutenção deu certo, só que os caras ficaram com medo, então eles começaram a ligar e desligar o projeto em horários X. Porque, óbvio, o desgaste, um ano, no tempo, com... né? A cara do... Mas ele está voltando agora, completou um ano fora, e hoje a gente até recebeu a notícia de que ele está empacotado, eles desmontaram. Não sei que estado ele vai voltar. Eu queria só falar que, para fazer o projeto, a gente ficou com tanto medo que a gente resolveu desenvolver um demo, um projeto menor, só que na mesma escala, até porque os materiais, corte, todo esse projeto é feito hoje usando indústria. O que significa o seguinte: a gente manda cortar num lugar e a gente vai dividindo as tarefas. Deixa eu só dar uma parada aqui no jardim, eu estou quase terminando. A gente vai dividindo as tarefas. Por exemplo, aqui as lâminas são cortadas em um lugar, depois o carrinho é esculpido em outro, a montagem, os fios é feito em outro. A gente vai setorizando e trabalhando muito com a indústria hoje. Por quê? Precisão. Quando eles desmontam uma obra como essa na Argentina, se ela não fosse idêntica, se todas as partes não fossem absolutamente idênticas, seria impossível remontá-las, seria um quebra-cabeça absurdo, as coisas não se encaixariam. Então a gente tem que trabalhar com uma precisão que é industrial. Com esta necessidade, descobrimos também que trabalhar com a indústria, nesse caso, significa baratear a obra, ser possível de realizá-la, porque ter um artesão fino o suficiente para cortar tudo isso no mesmo tamanho, tarará, é impossível. Custaria muito caro e levaria muito tempo. Então, assim, as fronteiras todas vão caindo de conhecimento, pesquisa de materiais. Uma obra como essa exige muita pesquisa de material, e vocês podem imaginar. E essa integração com a equipe. Vocês viram que a equipe, de repente, começou a usar o andaime como uma nova praça, né? Os caras embaixo na praça, com o calor, as meninas iam tomar banho de maiô. Então, a equipe trabalhava bem fora, que era uma beleza. Bom, o último projeto que eu vou falar é um projeto muito recente, ele chama Jardim, e ele foi um convite engraçado. Ele não ia ter essa cara, ele acabou tendo essa cara porque, por uma questão de valor, dinheiro e tempo. A gente, um ano atrás, fomos convidados, e é um projeto que eu vou mostrar, a gente fez ele inteirinho sozinhos. Então, sou eu lá no estúdio, a gente montou tudo, e aqui até o parafuso é mandado fazer. A gente desenhou tudo e mandou. O grande barato desse projeto é que, para a gente, esses espelhos tinham que se comportar como folhas ao vento. Essa era a nossa tarefa. Não era a ideia original, a ideia original era construir... Ele foi desenvolvido para a Praça Vitor Tivita. A Praça Vitor Tivita é o antigo lixo da cidade de São Paulo. Era queimado lixo hospitalar lá. Então, todo esse landscape, ele é contaminado. As árvores frutíferas foram cortadas, porque os passarinhos podem morrer se comer as frutas. Então, vai levar 200 anos para esse solo se recuperar. E todo o processo da praça, ela tem esse cunho ecológico. Ela quer uma recuperação ecológica. Então, tanto que a gente anda, as pessoas andam na praça em cima de um tablado de madeira que foi um arquiteto, um escritor de arquitetura suíço que desenvolveu. A gente não tem nenhum contato com as árvores. Então, quando eles nos propuseram desenvolver alguma coisa para esse contexto, nós imaginamos, a gente vai construir alguma coisa que vai nos colocar dentro. E chama jardim suspenso exatamente por isso, porque esse jardim está suspenso no tempo, ele não pode acontecer até 200 anos. Como jardim. Então, como que a gente vai estabelecer uma interface de comunicação entre as pessoas do lugar e o jardim? A gente desenvolveu esse projeto, que então são 18 metros, 360 chapas que se movem de acordo com o vento. E a gente vê o vento passar. É engraçado, porque dependendo da força do vento, ele está lento, né? Ele não, não. Isso aqui só em caso de terremoto. Mas dependendo da força do vento, ele se move ou ele fica paralisado. Na verdade, ele é uma grande tela de projeção, porque são espelhos. E ele está entrando dentro do bosque, a gente pode ver o bosque refletido nessa tela. Tem a versão noturna e diurna. É uma pena que ele esteja oscilando tanto. Mas é um projeto que foi feito em um mês. Assim, é lógico que a gente teve um ano de pensamento. O projeto original, a gente queria usar uma tela de invisibilidade nas árvores e cerrar visualmente as árvores. Mas aí, quando saiu o dinheiro e a proposta foi para frente, mesmo já não havia mais tempo de desenvolver a pesquisa. E aí a gente desenvolveu isso. E o mais louco é que quem andava fora, quem vinha, quem estava na rua, via essa coisa, né? Esses reflexos na árvore, e isso atraía muita gente. Tem duas versões, a versão diurna e noturna. Essa é a noturna, aonde a gente iluminou as árvores. E aí você tem ele mesmo funcionando como uma tela de projeção. Essa está rodando melhor já. E é incrível, porque se não tem vento, ele fica parado completamente. Ele fica um campo. Eu quis trazer para vocês projetos que estavam na rua, que sofrem a ação do tempo, que sofrem a ação das pessoas e que são desenhados para suportar isso, né? Porque também uma coisa é, quando um artista vende uma obra para uma instituição, isso é uma coisa incrível, porque ele mantém, a instituição pode manter o trabalho vivo, senão ele fica encaixotado e aí vocês não viram, não é legal, né? Tem que, o Cusiol mesmo fala, o principal objetivo dessa coleção é tornar acessível esses projetos ao público. Então, assim, isso é uma coisa incrível. E aqui, a Raquel Kogan, o projeto Água, que é um projeto que foi feito em uma situação, que era a Oca, e esse ano a gente foi convidado para expor na Virada Cultural São Paulo, que significa um público em 24 horas de 20 mil pessoas. De novo, o risco, e aqui tinha a equipe da Maxi Áudio trabalhando com a gente 24 horas para ter certeza que tudo ia rolar. E foi incrível, incrível, porque dentro de toda a história, 3 da manhã, tem pessoas entrando, ele fica aberto, a Virada Cultural fica aberta das 8 da manhã, não, das 10 da manhã às 10 do dia seguinte, são 24 horas, então, também uma coisa muito engraçada, essa é a Sala dos Passos Perdidos, chama assim porque isto é o Tribunal de Justiça, Palácio do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Neste salão, no final, tem o júri. Passos Perdidos, porque as pessoas entram aí numa amargura absurda. E eu lembro quando a gente acabou de instalar o projeto, as pessoas olharam para a gente e falaram assim: mas meio que arquitetura. As pessoas que trabalham no fórum não viram arquitetura, né? E de repente, quando você leva essa água, mas o mérito aqui também é da Gisele Bégamo, que foi a curadora da mostra e que pensou que o água podia ser um projeto para esse espaço. E aqui está nosso site, e enfim, era isso. Muito obrigada. Nossa.